imagem, sem miragem da margem, a recordação nas águas fartas do Nilo em período de enchente, acompanhado pelo brilho da lua crescente. No repente o jovem sacerdote sente o arrepio, demonstrando chakras em plena harmonia com o rio. A pineal ferve, o scribe escreve, anota-se o que deve, o mandato será breve. Que surge a mensagem que se revela, acompanhada de aroma de sandália e luz de vela. Hieróglifos ilustram os papiros, ações de desespero se mostra o futuro. O oráculo como se usasse binóculos, antevê o obstáculo, deixando os cálculos perfeitos pra se praticar o que em breve deve ser feito. A mais nova revelação da alquimia, concebida numa sessão de magia. Há alguns mil anos nasci o que hoje é chamado de ritmo e poesia. Se eles reivindicam esse poder, então também podemos. E vamos fazer o que temos que fazer. Sacerdotizando, ando a pé, convicto de coração e fé. De qualquer lugar a magia faz a fumaça do dia entrelaçar poesias, maresias movem marés. Eu vim falar, vim dizer, vim contar, mas vim pra subverter. Vertentes, entes, almas, seres vivos do presente, corações ardentes pra arrebentar correntes da frente e possibilitar a pineal da ideal pra captar o que é real e ninguém sente. Mentem, todos são doentes, loucos e dementes, tentando ser sãos, vivendo a inversão, defendendo a versão que o mundo vende, aniquilando cismas, coletando prismas, eu quis, mas nem todo mundo entende. Um portal achado entre livros e cadernos nos transportou pra outra dimensão de sons eternos. Rimas são hieroglifos e grifo todos os versos, conectando frases e universos, lugares submersos, dialetos impressos, é o resultado dessa mágica trágica e me despeço. É a destruição absoluta deste mundo. Teremos nossa vingança e vamos construir um reino novo aqui. Vamos sim! Caem meteoros do céu e raios no Vaticano. É fogo na coroa, avisa ao rei que eu tô chegando. Renasci, não foi por sorte, quando conheci a morte. Na boa eu fiquei mais forte, ao contrário dos seus planos. Uni carne e espírito, lutei no abalo sísmico. Crime sem vestígios, sons que são feitos no brilho. São filhos dos nossos delírios, presente aqui desde antes. Feitiço de outros ídolos, da caneta pra mais adiante. Do microfone ao falante, do headphone pra mente. Ultramagnetismo, ultra desdobradamente. Tava na parede Hulk, colhendo e descate-se, mano. Vai cair na sua cabeça, não adianta passar pano. Profecias ricas e maias não falam de enchente e tumultos. Falam que o fim do mundo é o fim do respeito mútuo. Desligamento dos ancestrais, esquecidos há tempos atrás. Tipo, tudo desatual, suportes os planos astrais. Isso aqui é coisa séria, e eu tô com medo, entendeu? Então por que a gente não se manda daqui hoje, à noite, falou? Você foge e morre. Era uma ação que sua imaginação fantasiosa considerava tranquila. Terminou vivendo um pesadelo do qual jamais se esqueceria.